Passarei do 2231, tem condições de efetuar o push de forma que deixe a área remota 1-4 livre para a entrada de um ATR da trip? Quanto? Gente, autorizado o push acionamento, reporte para o táxi. Tá, para o táxi 2231. Azul 4064, solicita confirmação das condições da aeronave que pousou. Não entendi, repita. A aeronave que pousou encontrou certa visibilidade de quanto? 400 pés. Gente, e visibilidade? Ele não informou, mas a visibilidade melhorou. Tem em torno de 1800 metros a 200 metros. 2000 metros. Ciente, autorizado pouso 220 graus 05 nós, também avistou a 400 pés. Ciente. Bem, sob livre pouso, 4064. Parei do 2231, efetue o push de forma que a cauda esteja voltada para a torre de controle. Está 3894, a chuva volta a se intensificar, visibilidade a reduzir, chame avistando, iniciando a remetida, 200 graus 06 nós. Avistando, arremetendo, 3894. Azul 4064, chame pista livre. Azul 4064, acabou de livrar. Gente, então chame o solo em 121 decimal 90. Gente, está presente. Pronto para o táxi 25 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Brasília, Batum. Paulo Salvador, Azul 4064, boa noite. Azul 4064, autorizado táxi lento via táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, reportará antes da Juliette, Azul 4064. Passarei do 2231, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10. Ajuste 1014, torre 118 decimal 3. Ok, via Juliette Alfa, chamada torre, ponto de espera 1183, passarei 2231. Avistando, Terra 3294. Autorizado pouso 200 graus 07 nós. Depois, Terra 3294. Azul 4064, prossegue táxi em frente, via Alfa e Juliette, portão 08. Via Alfa e Juliette, portão 08, azul 4064. Autorizado a alinhar e manter, passaria 2231. Alinhe e mantém 2231 na 0. Tan 3894, no solo 54. Confirme aqui a altitude, avistou? 450 pés ainda avistou, mas a chuva está bem forte assim. Gente, libere na próxima direita, solo 1219, acuse para a torre, a pista livre. Negativo, 219, acusa livrando. Só ver, a chuva tá moderada, tá, não tá forte não. Gente. E voo, TAN 3894. Chame o solo agora em 121, decimal 9, TAN 3894. 3894. Firmo, posição 08 para o azul 4064. Obrigada, via de leste 08, azul 4064. Autorizado decolar, pista livre, 220 graus, 069. Iniciando na 0, passeio 2231, torre Salvador. Solo Salvador, uma boa noite. Tá 3894, Ivan, seu... Tá 3894, táxi autorizado via Alfa, Índia, portão 03. Alfa, Índia, portão 03, tá 3894. Salvador, boa tarde, voo no 602. Voo no 602, boa tarde, chame passando o Índia Serra. Vamos reportar Índia Serra, voo no 602. Passareiro 2231, decola aos 56, chame o controle. No controle 11935, passareiro. passando Simbra Gol, no 602. Gol no 602, chama avistando. 602. Altan 8002. 8002, prossiga. Ciente das condições da aeródromo, ciente da informação ativa, solicito autorização Galeão 360. Ciente agora 360 Galeão, TAM 8002, informação em curso WISC. Ciente da informação WISC. Gol no 602, avistou, 600. Ciente, autorizado pouso, 190 graus, 049. É, o trem? Baixo travado, livre pouso na 10602. Ciente. Gol no 602. MTU 01, rumo 101, aguarde transferência. 602. Chame o controle agora em 119.35, gol no 602. 1935, gol no 602, falam que o motivo da remetida foi chuva moderada. Ciente. Torre de Salvador. Boa tarde, é o TAM 3560, passou externo, trem baixo travado. É, Toquim, pós-lateral, Alfa 317, decola da pista 10, saída da EL, transição Blef, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5545. Informação, chuva moderada, é forte na curta final, tráfego que o antecedeu arremeteu em virtude de chuva forte. Chama avistando, iniciando a arremetida. Afirmativo, formar avistando ou iniciando a arremetida, em caso de arremetida em frente 2.000 pés, padrão? Afirmativo, rumo 101 subindo para 2.000 pés. Afirmativo, ciente, tá 3560. Torre, pode confirmar o vento na superfície, por favor? 190 graus, 039. Ciente, tá? 3560. Torre, Salvador, gol 1925. Quem é o 1925? Afirmo, 2 milhas da Simbra. Ciente, chame passando Simbra. Voltará passando Simbra, gol 1925. Tá 3560 visual, tá? 3560. E o trem? Tá baixo travado. Autorizado pouso, 210 graus, 03 nós. Vou localizar o TAN 3560. Passou sim para Gol 1925, pessoal travado. Ciente, aguarde pista livre, chame avistando ou remetendo. Voltará 1925. 3560 no solo aos 05, libere a direita, solo 219. Direita, livrando 219. Só informando que a ação de freio está média. Gente, ação de frenagem média. Positivo, TAN 3560. Vai livrar agora o 3560. Gente. Gol no 925. Prossiga no 925. Escutou aí a informação reportada pela aeronave da TAM, ação de frenagem média. Ciente, no 925, tá visual com a ONU 0. Autorizado pouso, 200 graus, 049, pista molhada. Sol Salvador, Felipe 5415. Quem chama o Sol? O Felipe 5415 na remota frente da Whisky 120 para Ilhéus. Gente, aguarde nível 120 Ilhéus, o Felipe 5415. Tá, não escuta. No 925 no solo 07, libere a direita, solo 1219. Solo 219, bono 925. Salvador, Webjet 6708. Webjet 6708, chame passando Simbra. Chamará passando Simbra. Eu podia confirmar as condições do momento? Continua instrumentos, tempo estável, chuva leve a moderada, pista molhada. Por vezes vem a chuva forte na aproximação final. Um tráfego da Gol que tentou pousar 4 minutos atrás arremeteu em virtude disto. Chame avistando pista 1-0. Webjet 6708. Aproveito também para informar a ação de frenagem média reportada pela aeronave da TAM que acabou de pousar. Você confirmar o vento? 1-60 graus, 049. Obrigado. 235, transponder 5523. Deus nível 120, decola da 10, sai da Coral, pela Golf 677. Controle 1935 e transponder 5523, TP5415. TP5415, correto, chame quando pronto na remota no 4. Chamada quando pronto, 5415. Salvador, Gol 601, estamos a 4 milhas e meia para a Duna, tem um tráfego na TKS à frente. Ciente, chame passando o Simbra, Gol 601, número 2 para pouso. Chama ela passando o Simbra, Gol 601, confirma as condições. Permanecemos operando instrumentos, visibilidade aproximada 1.800 metros, teto estimado 600 pés. Pista molhada, chuva leve, moderada. 6017, obrigado. Estado externo, objeto 6708. Ciente. Chame avistando, iniciando a arremetida. Certo. Solo, TAN 3560, não tem ninguém sinalizando a entrada da aeronave aqui do inferno. Gente, o 3560. Zero ao solo voltando, iremos acionar aqui a Infraero, certo? Afirmativo, gente. Vamos dar uma guarda aqui para engatar o PT. Solo Salvador, uma boa noite. Tá 3897, informação Kilo. 3897, guarde Guarulhos, nível 340, saída prevista da Eldiné. Sim, 340 da Eldiné, só corrigindo a informação Whisky. Correto. Salvador, boa noite, boa noite, 5 metros, intenção Recife, posição 11 com a informação. Gente, Gol 1856, agora de Recife, nível 390, saída prevista Puca, transição Aracaju. Gente, guardando, Gol 1856. Final visual, baixado e travado, 6708. Autorizado pouso, pista 10. 210 grau, 03 nós. 2. Webjet 6708, no solo 013, libere à direita, solo 1219. Adiante, solo 219. Verão já passou a cebra. Aguarde pista livre, chama avistando. Camarão, meu verão. chuva está de leve a moderada ainda. É o objeto 708, é o diplomado. Gente, obrigado. Objeto 6708, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para portão 04, objeto 6708. Tá 3897, pronto, cópia. Outra cópia, 3897. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, saída da L, transição Diné. Primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, transponder 5555. Autorizado 340 para Guarulhos e Upper Whisky 50, decola da 10, na L Diné, curva à direita. 1935, controle de saída, transponder 5555, tá 3897. Tá 3897, correto, chame pronto no portão 02. Vem chamar a pronto. Luno 856, pronto, cópia. 856, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decola da pista 10. Saída Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35, transponder 5527. Pesado 390, superior o risco 58, decola da 10, subida Puca, Aracaju com curva à esquerda, controle 1935 e o transponder 5527, gol 1856. Gol 1856, correto, chame pronto no portão 09. Tomando no 09, gol 1856. Luno 601, táxi autorizado via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 1, gol 601. Solo Salvador, gol 1925, autorização para Brasília. Gol 1925, aguarde Brasília, nível 360, saída prevista, gol Leofito. Guardando, autorização para Brasília, gol 925.